Died on the night of the blood moon. Que pode criaturas senão entre criaturas amar, amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar. Sempre e até de olhos vidrados amar. Que pode, perguntou, ser amoroso, sozinho, em rotação universal, senão rodar também Ja, maar. Ama, o que o mar traz à praia? O que ele sepulta e o que na brisa marinha? E só o precisa de amor. O simples anseio.